Colisão 3, controle 120, decimal 8, tamo ao vivo, boa noite. Obrigada, tenho um bom dia na 356. Bom dia. Controle Salvador, bom, boa noite, tá 9356. Boa noite, Itan 9356, contato radar, autorizado Leda, vou para o nível 360. Direto Leda, sobe ao 360, Itan 3152, identifique, vem na proa de Duna, descida para 12.000 pés, ou ajuste no 095, informe no localizador, o número 2 na aproximação. Positivo, proa de Duna, para 12.000 pés, número 2 para aproximação, Altan 9356, chame Recife na frequência 13325 e alterna 1251. Eu chamo Recife agora, tem uma boa noite, tá na 356. Boa noite. Gol no 805, está passando Duna, completa aproximação, chame a torre 118.95. 205, já. Torre Gol 805, 2 milhas e meia para o Serra, passa lá. Última 805, só confirmando baixa de travou. Primeiro. Altímetro 10 no 5,615, o vento 100 graus, uma centena com 07 nós, tem livre pouso, pistão 0, Gol 805. Tem com 7 livre pouso. Solos 25 à direita, Solo 219, boa noite. Direito 219, boa noite. Salvador, uma boa noite com 805 Nacional. Boa noite, 805. Tá ali no táxi, via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, 805. Voltando 3152 no localizador. 3152, completa a aproximação, chame a torre 1895, tomou o ponto. 1895 a torre, obrigado, 3152. Salvador, muito boa noite, voltar 3152, localizador. Reporte baixar travado, altímetro no 015. Altímetro no 015, reportará baixar travado, 3152. Baixar travado, TAN 3152. Estrela 52, trigo e pouso, pistão no 0, vento 1, 20 graus, 120 graus com 09 nós. 120 com 09, autorizado pouso, 3152. 132 à direita, Solo 219, boa noite. Direita 219, Solo 132, graças. Solo, boa noite, Otan 3152, lembrando. Otan 3152, boa noite, tá ali no táxi, via Alfa e Juliette, portão é o 612. Alfa e Juliette, portão 612, 3152. November, ready, taxi. Ok, Charlie Charlie Alpha Echo November, clear taxi via apron 3 and report to enter on apron 1. Clear to taxi via apron 3, we call you before enter apron 1. TAN 3152, observa um jato taxiando aí à sua esquerda, dê passagem ao mesmo, após o tráfego prossiga para o gate 612 via Juliette. Se avisou com o tráfego taxiando, após a passagem dele, pela Juliette ao 612, 3152. O Charlie Charlie Alpha Echo November, clear taxi to apron 1 and taxiway India. On loading point runway 10, contact tower on 118, decimal 95, Charlie, Charlie, Alpha, Echo, November. 015, só me estabilizar na final do processo médico. Tango, good evening, Charlie Charlie, Alpha Echo November, Hotel 110, ready for departure. Alpha Echo November for our information, we passed much, okay? Many meters above the holding point. Okay, clear line up and take off runway 10, the wind is 100 degrees with 0 weight knots. Charlie, Alpha Echo November. We apologize, we are here to take of runway 1 to the Telecamera Accelerator. November, airborne at 380, call 120.8, have a good night. 120.8, thank you, so long. Savannah Control, good evening, Charlie Italian, second November, crossing 2000 feet to flight level 320, book a departure. Good evening, Charlie Alpha Echo November. We're the contact club level 330 on Puka Departure. Continue to flight level 220, Tele Charlie Echo November. Savannah Control, Tele Charlie Alpha November, any chance to fly from present position direct to Alpha Romeo Uniform BOR? Stand by to clear, Charlie Alpha November. Assumida, Puka. Echo November, clear, fly direct to Aracaju Vila, Alpha Charlie Juliet. Clear to fly direct to Alpha Charlie Juliet, Aracaju Vila, Charlie Alpha Echo November.